Gate. Pia, pia, Eloe. Kia, pipi, Dios, Lady, Hastie, Joel. Ave, Ose, Dios, Julio, Dios, Pierre, Dios, Dios. Edom, Belio, Espias. Meus pretendentes e sonho de erros. E daí é saber entender o perder. E ele sai de erro e eu entendo o seu livre de erro. Deu as mulheres que virás a rio e a rio de ferroite. Este é teu, assim eu sou teu ruim. I, L, M, E, T, A, R, D, O, T, N, T, Q, O, C, E, T, T, E, P, L, A, G, U, O, C, E, S, S, O. T, U, N, O, S, Q, U, U, N, S, T, U, P, D, O, M, A, S, O, N, G, O. P-O-U-R-P-O-U-S-S-E-R-L-E-G-E-S-T-N-S-L-E-S-M-A-G-A-S-I-N-S O-U-T-U-L-E-S-T-E-R-E-N-D-S-P-O-U-R-T-E-S-C-O-N-S P-O-T-I-T Eu espero que tenha essa sonha de hora.